A gente só quer a paz, somente a paz. Cada vez vivendo o gueto, bicho. Tem que ser homem, ser homem. A gente só quer a paz, somente a paz. Cada vez mais vivendo o gueto, bicho. Tem que ser homem, ser homem. A gente só quer a paz, somente a paz. Cada vez vivendo o gueto, bicho. Tem que ser homem. É quente. Viver no gueto tem que ser homem, ser homem. A gente só quer a paz, somente a paz. Cada vez mais. Aê, galera! Firmou? Vocês tiveram a companhia, Aline e Marie. Salva de palmas pra elas.